Lúcio CDs. Segunda-feira da Via Show, como é que é, meu irmão? O aniversário do maestro! A gente está, você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. E aí, viajou? Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Agora vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Obrigado, Branjinha, obrigado, meu irmão. Já deu para bem inicial hoje essa grande peça em comemoração do aniversário do nosso mestre Sonado. Domínio, olha a viação, olha a viação, viação. Já não dá mais para ficar do jeito que a gente está. Você para lá, eu para cá, e só me procura na hora H. E aí, Chico, vem ou não? Será que você não tem coração? Você me chama de bem. Parceiro de Nilson, velha guarda. Aí com a gente, alô Nilson. Um abraço no você. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. E a saudade, Danilo? Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. DJ Josias. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha amiga rica. Já por aqui todos os riquinhos. Amiga Clau, representando em nossos limites, o nosso potente já por aqui. Obrigado. Bora, João. E aí, Silva. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. É a minha quinta do uísque. Bora ver, bora ver, bora ver. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor. A dona da noite chegou. Precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje nossa amiga Iracema, assim, a musa do samba lá do Juruna, sai com a gente. Aí, Iracema, ser meu bem, eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Égua do CD, meu irmão. E aí, Lúcio CD? Cartinha. Vai dizer a ela que ainda gosto dela. Se ela não voltar, coração, cartinha, também diga a ela que cada rosto que passa vejo a imagem dela. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir. É amiga Leca, igual a gente, Leca. Um abraço dos Josias. Alô, Pato! Cartinha, seja minha amiga. Que me cai na brecha por aqui, só de bola. Meu amigo Wesley, um abraço pra você. Aí, Júnior. Que um passarinho não vive sozinho. Vai a tua, Júnior Barrigudo. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei, ninguém, ninguém jamais te amou. Abrir, não guarde segredo e se perguntar. O nosso parceiro empresário Ed, manchar, rei do açaí, não tente mentir. Com a gente, alô, Ed. Foi o pranto meu. Vem a sua branca. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho que um passarinho não vive. O parceiro Lourinho de Cabre, vem com a gente, obrigado, Lourinho. Amar como eu te amei. É parceiro Danilo, cara considerado da Vina Sorriso e pela comitiva aí do Alex Show. Este amor. Alô, Danilo! Isso! Amar como eu te amei, ninguém, ninguém jamais te amou. Amar sou o tipo de homem que açoita a mulher. DJ Josia! Eu açoite só se faz presente se ela quiser. Ai, DJ Josias! Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais fruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Demais esses momentos. É parceiro Marcelo, homem do telão. É Marcelo! Quando... Unibest 91 já fechando com o espetacular, viu, Marcelo? E a gente sapecando daqui. E você sapecando daí. Unibest 91! O maior e melhor site esportivo de todo Interlã Paraense. Alô, Biaxã! A vida é bela. Mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva. Amiga Rosane também, a Luciane, as meninas, aí da dona da noite, obrigado. E o Jorginho? Eu sou seu fã. Demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto o atende. emoção bater forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. E a Luciota de Luz aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço no você. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Semana, gente. A nossa logística aí do próximo final de semana, sexta-feira do Caribe. Sábado, a nossa onda lá na Vila de Americano, versão do Ciro da Vila de Americano. Domingo, aniversário do nosso cacheteiro, o xerém do Pranjinha aqui na Via Show. E na segunda, a gente de volta aqui na Via Show. Vamos lá! Esse eu tiro o chapéu. Não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Parceiro Fernando da Cegonha. E aí, Fernando? Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. De você pode procurar outra. Nosso parceiro Bad Boy lá do Barreiro também. E o amigo empresário Junião. E aí, Junião? Um dia aniversário do Kleber, presidente da nossa quinta do uísque, sexta-feira no Caribe Show. Vai chamar loucura. Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer. Que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Vem, patão! me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. E nosso parceiro que é tempo. E também o homem. O homem forte da, da pena da açaí. Apoio do aniversário do maestro. Bora ver. Considerada, né, Rita? Preto tá por aqui. Se derrubar é pena, gente. Vixe, mano. Vixe, mano. Vem e traz contigo a minha paz. A falta que você me faz. Só você pode o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido, mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor. O parceiro Silva da Marambaia, considerado. Considerado Josias, obrigado Silva. Um abraço pra você. Em meu peito. E ainda te virando de prazer. O aniversário do Toninho. Suspira, canta pra mim, menina. Ó, menina. A luxuosa carroça, menina, da saudade. Você ainda vai me matar de amor, menina. Você ainda vai. O Raul do Diel, me matar de amor. O Raul do Diel sempre com muitas novidades pra você. Aqui do ladinho direito, no próximo banheiro, viu? O Raul do Diel, passando cachorra, lá da vila. Um abraço aí do Pato Saudade. Alô, cachorro! Mas se for feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam o meu prazer. Eu aí da pizzaria, lá no Tenoné, já por aqui. Já obrigado. Não sei viver, pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito. E ainda delirando de prazer, suspira. Meu parceiro Pichel e o Catatal, família Teixeira. Por aqui eu tô dando muito show, Brinhado. Oh, menina, menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Felipe e a Suzana, aí da equipe Pé Descalço, lá da Marambaia, obrigado! Fala, Cleber! O que é que eu vou fazer sem você? Dona da Noite. Ele toda comitiva aí. Aí da equipe aí, Lobby Carroça. Bora, Evelyn, bora, Evelyn. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, oh, oh. Ser feliz. Então vem, vem, oh, oh. Ser americano. E aí, Fernando? Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Já já tem Alanzinho, viu, gente? Você, já já tem Alanzinho. Para Rica! Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você? Representando sempre as Megatops. Estão por aqui. Bora, viajar. Vem, meu bem. Pra você. Dedo. Eu, o Edu Branjinha, já na mão do maluquinho. Fico sem te ver. Yeah. Me bate uma saudade, um vazio sem você. A dona da noite chegou. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Mostrando o Lupe da Pratinha. Vem, Lupe! E você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. Yeah. Amor sem fim, entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Júnior, Júnior dos Patentes. E aí, Júnior? Uma saudade. Vamos lá. Um vazio sem você. Vamos viajar. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Josias, cara que arrebenta na Vila Sorrindo de Guaraci. Ele foi na comitiva lá do Alex São Saudade, meu irmão. Alô, Danilo! Um abraço pra você, Silvinho! Tá baixando quem, Silvinho? Lá da Supercombi. Vem com a gente, alô, Silvinho! Elisângela Nazaré, e também a Rita, aí com a gente, obrigada. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Por aqui, Vanessa! cheio. A dona que baixou hoje aqui na Via Show. Na nossa dona da noite. Vem, Vanessa. Dona da noite. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você e eu danço pra você. Vai, Carapina, vai, Carapina.

Já já saiu o CD do Josias, prontinho pra você. Você não quer que eu... Vamos lá. Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar... A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. Só de boa, já bailando. É o Titã, tá por ali com a gente. Vamos lá. Pólvora Falcão dos Silva. É a conterrânea Bumba, por ali, só de boa. Juntamente com Silva da Marambaia, João Pé de Feijão. Ele já está lá. Falcão dos Silvas, do Adalada, hein, Falcão? Não me satisfaz te reconquistar, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. O cheiro que é de Evelyn e também a Manu da equipe em Love Carroça. Lá de Guaraxi. Pegue minha mão e vamos conversar, conversar. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Chove. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Silvio, lá da Super Come. Vai sair com a gente domingo, hein, Silvio? O xerém do cacheteiro. Vai, chama a loucura. Dona de luxo, e perdeu o mundo. Da nossa Manusca. Um abraço pra você. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor. Está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Aperta, aperta. Tem um cara simples como eu. Fala, Platão. Ela com certeza vai se ligar. José Cabral, amigão aí do DJ Dan. Ela Duda Record, tá aqui com a gente, obrigado. Galera de Cametá, o Aldecinho Domingos, um abraço. Fala, gente, a nossa logística aí pro próximo dia 7 de dezembro. Pela primeira vez, viu, gente? A nossa carroça na saudade, aqui no Galpão da Mônaco. Meu amor, e aqui do ladinho, questão dos mototaxistas. É, meu irmão. Não, aqui no Capão da Mônaco, pai. Sou carregador. Chama louco. Sorteio de moto. Venha pra sorteio de jaqueta, capacete. De bombagem. Oh, pelo amor de Deus. Não sou DJ. Sou gente, até 11 da noite, ninguém paga ingresso dia 7. Manda chapecar a pólvora pro vulcão. Falcão Luiz Silva. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Garçonete morena. Posso falar tudo que eu quero. Amigo Paulo Carrocheiro. Está com o seu amor, Alex. Mochila Garrocha. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você. Emocionando você. gente. Obrigado pelo carinho, chegando junto. Aí no palco central, amigo Mauro Piloto e também o grande Moisés, o Vanilson, o Jay Nego Saudade aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. A sua saudade é um luxo. Você está com a dona da noite. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Olha esse som. Olha esse som, viajou. Olha esse som. Vai, Josias, vai. Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver enceinte. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de muscles et de tomateaux. Si tu vas enceinte, n'oublie pas de demander. Na época te vide, na época te vide. Mon amour, dial, BM Song. Si tu veux tomber enceinte, n'oublie pas de demander, yeah. Avec un zeste de spermato. Après avoir visité terre de haut, va faire un tour à terre de bas. Quand on a caressé tout le haut, on s'éternise facilement au bas. À terre de haut, tout est velouté. Dona à terre de bas, da noite. À terre de haut, point qui est solide. DJ Josias. C'est l'unanimité. Si tu vas enceinte, n'oublie pas de demander. Amiga Dona Vanessa, por aqui, passeando, só de bom. Já dona aqui, passeio de luxo. Olha de perto, cunha cheia, minha nossa dona da noite. Demander. Aí, Vanessa. Dona. A dona da noite chegou. Le tourment d'amour est un petit gâteau. Quelquefois il en sort une petite crème. Ça s'appelle le blanc manger coco. Et c'est la martini punie par le dessert. Le tourment d'amour est un petit gâteau. Amiga Erika de luxo por aqui, show de bola. Alô, Erika. Já chegou, chegando. Dona da noite. Fazem lá pro meu tesouro. Tu é mon soleil. Eu sinto toda a minha vida. Regarde dans l'eau. lâcher. Viens, donne-moi la main sur le sentier de l'amour. Nous éviterons toutes les embûches pour aller très loin, chérie. Amigo Príncipe Alex, lá na mansão do forró. A gente, e também nossa amiga Caroline, primo do Barcelona, imagina! Ué, ué. Parceiro Marcelo, por aqui, Marcelo, Nildinho! Aqui o presidente! Vamos lá! Dans ce serment d'amour, je m'efforcerai toujours de ne pas te faire souffrir et te faire pleurer. Dieu de l'amour, je m'en remets à toi, protège-moi. Oh oui. A sequência é pra você, Divine. I want to love you. I want to love you. When we do meditation, day after day, yes. I love you, darling. Uh-huh. I want to give you my jam. Ciro Barbosa, ui, também o Adriano, o Julico, da cabanagem aí com a gente. Obrigado! Parceiro Polho, aqui com a gente, hein, Polho? No curral do Diel, vocês encontram os chapéus, camisas, os leques, lenços personalizados aí da nossa luxuosa, viu? Inclusive com novidades aí, gente. Sacada do Diel, você encontra o chapéu aí com a foto do seu DJ preferido e aceita cartão por lá. Alô, Diel! Marcelo, homem da MM Multimarcas. E aí, como é que tá a MM? Vou te dar aquela passada por lá, e aí? A dona da noite chegou no pedaço.